tudo que eu tenho feito foi sob um efeito. Meu amor, não tem como tu me culpar por todos esses erros, coisa de momento. Logo com o tempo, tudo vai passar. Onde eu ando, você sempre vem e me questiona. Por onde eu ando, você sempre vem e me impressiona. Baby, sinceramente, essas brigas de sempre não tão levando a gente pra nenhum lugar. Tento ficar de boa, eu tento ficar sóbrio. Meu amor, eu tento até me controlar. Mas tem várias gostosas jogadas na minha casa. E tem várias gostosas jogadas na minha cama. Puras. Como se controlar, se sua bunda não para. Quase sugar minha alma, igual o efeito da bala. Hoje ela vai tomar, dos menor que tem ódio, dos menor que trafica, dos donos do petróleo. Da última vez que eu te vi assim, vi no seu olhar que tu tava afim. Vem na intenção de cometer crime. Cê sabe que eu não deixo desejar. Deixa eu te ver, se exibir pra mim. Fala que eu sou seu carro, sei que tu sente falta. Tudo que eu tenho feito foi sob um efeito. Meu amor, não tem como tu me culpar por todos esses erros, coisa de momento. Logo com o tempo, tudo vai passar. Onde eu ando, você sempre vem e me questiona. Por onde eu ando, você sempre vem e me impressiona. Baby, sinceramente, essas brigas de sempre não tão levando a gente pra nenhum lugar. Tento ficar de boa, eu tento ficar sóbrio. Meu amor, eu tento até me controlar. Mas tem várias gostosas jogadas na minha casa. E tem várias gostosas jogadas na minha cama. Puras.